go ahead, 706. Hotel number 08. Hotel number 08, Graf, otra vez. Salvador, muito bom dia, Papa Tango Romeo, Victor Hotel. Romeo, Victor Hotel, contato radar na decolagem. Tudo mantém o nível 085, autorizado direto destino. Apenas confirme o estimado para pouso. 085, direto destino, vai dar para fora, vai para fora. Show, passar 2223, bom dia, Fox confere, cumpra o gradiente inferior. Autorizado para Serra Brava, Quebec, Vitor, via rota do plano de voo, nível 180, do colagem piscina 0 com primeira curva à direita, saída Arbor, eleva, após DCP ao pilar. Transponder 5425, controle Salvador 120218. Passagem 2223, cotejamento correto, confirmando a remota no 2. Show, pronto. 15973, estacionado, táxi 04 a bordo, 3 horas e 49 minutos de autonomia, terra Salvador. 15973, táxi aprovado, seu ponto de espera da 10, via Pátio 1 em Índia, ponto de espera torre 1895, canhão 10, no meio, bom voo. Pátio 3, Pátio 1, Índia, no ponto de espera 10, 10895, 16, 159, 73. Tango Romeo, Victor Hotel, controle. Mas escuta, prossiga. Vou manter a 2 mil pés em princípio, vai dar autorização para a ascensão. 2 mil pés, está a receita, Victor Hotel. Primeira curva à direita após decolagem. Transponde 5436, controle Salvador 1208. Controle 120.8, confirme e está no Pátio 3. Pátio 3, a sua posição 4, confirme. Controle 120.8, confirme. Correto, chama pronto. Zona 755, vibração, curva à direita, proa 220, limite radial 270, Salvador. 220 à direita, 270, Salvador, 75. Zona 755, desça para 4 mil pés, hoje estima 06. 4.016, bom, 75. Control, Mike Costello, ¿bien? Mike, está bien, prosiga. Bom dia, você está fazendo a sua de remota aqui da remota 13 para o 210, aqui na parte 1? Autorizado, chame ao termo. Autorizado, chame ao termo, Mike, até alguém? Decolar os 21, controle 1208. 1208, bom dia. Controle, bom dia, Rio 5973. Rio 5973, contato radar, saída Puca, nível 330. 330-5973. Nenhuma informação diferente. Autorizado para Recife, VP-197, nível 350. Saída Pouca de Maracaju, primeira curva esquerda. Responde 5440, 90-8. Quatro, protejamento correto, confirme o portão. Chame pronto. Rio 95975, autorizado, chama o táxi. Rio, fui chamar, chama o táxi, chama o táxi. Voo na 755, autorizado descida para 2510, voo na Frodo Serra Vitor 366, reporte estabilizado. Informa o ajuste na 096. 2516, Frodo 366, normalidade estabilizado, voo 755. Tango Romeu Vitor Hotel, livre atenção ao 085. 085, Hotel. Você para até ocupar a informação do controle? Já está a 3 a 0, com a direita. Responde 5431 no controle Salvador, no 20.8. Problema 5431 no transponder, confirme o portão no 759. Portão 9, chame pronto. 759. 755-2895. Após o tanque está sendo rebocado, por favor, estacionamento ao lado. Afirmo, voando 759. Agora sim, autorizado, Chantec. Muito obrigado. Sideral 9970 com a cópia Teresina 320. Lógico, 975 chamou táxi. Afirmativo, pronto, táxi com 3 a bordo, senhora Cantonovia, zona Teresina. Teresina copiado, risco 975, táxi aprovado até o ponto de espera da pista 0, via pátio 1 e Índia, ponto de espera torre 1895, PNH 10 no meio. Será 9970, bom dia, copia 320 Teresina. Agora. Autorizado para Serra Bravo, Tango Eco, via peso 20, nível de voo 320. Saída será Borba, após DCT Nenim. Com primeira curva à esquerda após decolagem. Transponder 5424, controle Salvador 120.8. Central 9970, está autorizado Teresina 320 via Pesolo 20. Decola pista 10, salvo Nenim, é a saída, com curva esquerda. 5424 é o transponder, 120 decimal 8 é a frequência do controle Salvador. Central 9970, pronto para o pushback acionamento, posição 6 Lima. Será 9970 a saída, Borba. Borba, DCT, Nenim. Borba, Nenim, Sideral 9970. Decolando da 10. Cotejamento correto. Está autorizado o pushback no patch 3, chamo para o táxi. Autorizado o pushback, Sideral 9970, chamo para o táxi. Solo Salvador, muito bom dia, 432-23, na revolta 32, sentido Santa Guarda, sinalização para fluxo, posicionamento. Ok, após o voo iniciar táxi, eu autorizarei o pushback, aguarde, passarei 2-2-2-3. 2-2-2-3. Está com 1-8-5 a bordo, alterna o galeão, Patrick. O Solo Sinal 9, quer voltar? Eu sigo. A saída Borba, ela é uma saída não é convencional, o sideral não pode voar ainda. Aguarde, 9970. 9970. Táxi, está preparado até o ponto, espera da 10, táxi para a Índia, ponto espera a torre, 1895, PNH 10 no meio. Gente, livre de táxi, para lá de 295, 1.016, obrigado. Qual é o gol no 649? Eu sigo. No 06, autorização, seguro 340. Aguarde, capitão, no 1.049. O sideral 9970 é o solo. A saída Borba, ela é convencional. Borba 1 no alfa e o Rinaldi. Check, Borba na sideral. No 755, solo 30, libera direito, São Salvador no 209. 209 à direita, bom dia, obrigado. Funcionamento, chama o táxi. Já, chamou para o táxi, 2-2-3. 649, cópia. Siga. 649, autorizado para posto seguro. Nível 360, saída da Euleda, TCT, por seguro. Decolando ano 0 com a primeira curva à direita. Transponde 5441, controle 1208. Autorizado seguro, 360 da Euleda, pistola 0, 5441, 208, controle gol no 6949. Correto, confirma o portão. Chamar ataque. Volume 49, confirma o portão. 06. 06, chama o pronto. Chamar. 5 autorizado, decolagem pistola 0, vento variável 029. Autorizado a alinhar e manter, pistola 0. A linha mantém, eu vou ao 7, para o Partido Geral 970, 06350, São Luís. 06, a bordo? 0970, está aprovado até o ponto de espera, via parte 3, parte 1, Ninja, ponto de espera torno, 1895, fim negando 06, bom voo. Parte Ninja, 1895, será 1970. Vamos, Salvador, Papa Romeu, braço, Salvador. Vou chegar. Papa Salvador, está no 44, com autorização, Salvador, polarizante, final, Ana Santana. Tente... Bom, bravo, Papa Delta, um minutinho, copy. O gol 1755, mantém a posição de Brasiliette aguardando ingresso. Mantém a posição de Brasiliette, 75. Bravo, Papa Delta, copy. Autorizado para Serra Brava, Bravo Hotel, via Golf 677, Liel, DCT, segue conforme rota, nível 100. Saída coral com a primeira curva à direita, decolando da pista no 7. Transponder 5032, controle Salvador, 20.8. Obrigado, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa 032 no transporte, Gato. Correto, confiança da Bel, alternado e autonomia. 39 voador, 62 a autonomia e alterna quanto? Confirmando o PLB? Voador a 3, autonomia de 6 anos. Gente, bravo, Alfa Delta, chamador para acionamento, 1895, quem negou no 06, bom voo. Salvador, CQ 30, passarei 2223, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via parte 1 Ninja, ponto de espera torre 1895, QNH 10, no meio. Gol no 75, após passaredo, Juliette, por remota 103. 75, após passaredo, Juliette, remota 103, obrigado, bom dia. Decola o 37, controle Salvador no 208. 208, bom. 759 decolável. Sobre 759, contato radar da decolagem, suba via, saída da Elba. Via, Nazaré, voo 9759. Para Rio 5975. Direto Borba 5975, agradeço. No nível 085, chame para informar sem alerta Recife, frequência 12685, é secundária 2545. Bom dia. Passaria do 2223 da guarda 41, chame controle, frequência 120.8.10. 208, obrigado, bom trabalho, boa semana aí, 2223. Controle de Salvador, muito bom dia. Eu passarei do 2223, efetua a saída Arbo. Eu passarei do 2223, contato radar na decolagem, suba via saída Arbo, para nível de voo 180. Arbo 180, informo, informado anteriormente, não temos condições de manter o gradiente de saída. Mike, autorizado, via alto plano de voo, nível 100, plano Yankee, sai da Coral, primeira curva direita, transpondo a 5443. Confirmando, transpondo a 5443, confirma novamente o papel de autonomia e o pátio aerostático. Acionamento táxi 2-1-2-0-8, que sai. Na frequência da TOI, 1-1-8-9-5, que não sai ali. Para o táxi, é o Golo 649, é o 20-1-2-4, 12-57, autonomia, Cia Bravo, Alfa Romeo, OK. 649, autorizado táxi via Índia, seguindo a aeronave da Azul 304. Ponte paradão no 02, 1-1-8-9-5, ligão no 0 no meio. Atrás da Azul via Índia, o 02-9-5, no 64 na Azul. E o 5-9-7, bom dia. 30, altera da São Gonçalo. Autorizado, táxi do 4224 via Índia, ponte paradão no 02, 1-1-8-9-5. O 4981 está autorizado descida até 2500 PR. Altímetro no 016. Aguarde Serra Vito 366. 4234, autorizado a alinhar e manter 0-0. Ali mantém 0-0, está apresentado. A primária 1-2-6-8-5 e a secundária 1-2-5-4-5. 2-6-8-5-4-5, obrigado. Serra Vito 366, descida até 2500-10, é ponte final de nada. Gente, 366, 2500, chama no final 249. O Papá, Romeu Bravo, Papá, Delta, decolagem autorizada 57, vento 030 graus com 039. 29 e mantenha o posto dela. Mantenha o posto dela no 0, confirma a sequência da conversa aí, tá pronto? Controle em 120, decimal 80, 120.80. 20.80, cara. Romeu Bravo, Papa Delta, decolado 48, chame controle frequência 1, 2, 0, decimal 8, boa viagem. Bom, agora o Bravo. Controle comandante, Papa Romeu Bravo, Papa Delta, decolado, Corá. Papa Romeu Bravo, Papa Delta. Contato radar na decolagem, suba para o nível 100, mantenha a saída para o alto. 100, Coral, Delta. Autorizado final de nave, torre no 895. 1895, Azul 4893. Salvador, bom dia, Azul 4234. Salvador, bom dia, Azul 4981. 4981, tráfico avistado, cheque 32, pista 10, vento calmo, por autorizado. E depois 10, 4981. Achou até agora? Ainda não. 10 no meio, ajuste. Previsto o procedimento do R-Nave para pouso na pista 10, 2199. A porta a voz, mas não. Entendi. Possibilidade de voar, vamos à posição de táxi na porta a voz? Afirmativo, autorizado. Não vou, está na porta a voz, 2199. Salvador Azul 4234, bom dia. Via 4334, contato radar, suba via saída da PUCA para nível 350. Subindo para o 350, 4334. Lima táxi autorizado, até a Papá reporte para ingresso, pista no 7. Merda Azul, curta final, observe a passagem após autorizar alinhar e manter. Após o 90, vai alinhar o 012, né, passagem. A esquerda, táxi autorizado via pista, pode sair do ponto Papá Romeu, quilo de arena. No solo 5-2, direita, via Foxtrot, chama o solo 21, décima vaga. Foxtrot, 19, 092, acione identificação dessa via, chegada Mali para o nível de voo 060, altímetro no 0 no Mia, número 2 na aproximação. Via, voo 1092, 0 via Mali. Correção voo 649, decolagem 3050, vetor variável com 2 nós. Decolagem do 0 no 649, voo. Sente azul 2783, autorizado alinhar e manter pista no zero. Alinha e mantém posto 2783, pista no zero. Sente, aguarde para adequado, quilo zero. Número 3 na aproximação. 070, número 3, na confirmação, voo 3. Decolado 54, chama controle frequência 120, décima 8. Mas 0 vai espalhar. Controle só 0, policiano, bom dia, vamos 649, decolou. Vamos 649, contato radar na decolagem, suba via saída da Elba, nível 360. Via da Elba, 360, vamos 649. Salvador, é o Mike que foi em novembro? Consiga. Solicita autorização de reboque da remota 14 para o 2007, aqui no Pátio 1. Autorizado, está autorizado, mantém o escudo permanente, Mike que foi em novembro. Copia autorizado, mantém a escuta permanente, é que foi em novembro. Ah, Romeu, quilo Serra Lima, vento variável 2 nós, pista no 7, decolagem 3 nós. Azul 2783, vento variável 2 nós, decolagem 3 nós, pista no 0. Quilo Serra Lima, regulado 56, chama controle frequência 1208, boa viagem. Controle 1208, grato, bom trabalho, Quilo Serra. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Quilo Serra Lima, decolou da 17, saída Coral. Romeu, Quilo Serra Lima, contato radar na decolagem, suba via. Saída Coral para o nível 100. Via saída Coral, 100, que você anima? Eu vou 1092, desviando a esquerda. Gente, confirme proa e quantas milhas? Está na proa 55, vai ser ali até através de Mário aproximadamente. Pode estar autorizada a proa de TAP. Controle 208, 273, grato 4. Já foi editado, vai voar o Serra Vista 366, descer para 25003, o ajuste 1006 vai reportar e estabilizado na final de nave. Paciente, após estado 366, reporta estabilizado no RNAV. 2199. 1092, está autorizado 4.000 pés, o ajuste no 06. 4.01692. CNM 3 no 2 até o nível 050. 050, 02. Salvador Azul 2783. 783, bom dia, contato radar na decolagem. Suba. Guia, sair da árvore. Azul 273. 273, via, sair da árvore. Reduza para 2109. Reduza 649, chame o centro Recife, frequência 1251 na UTN 28, decimal 35. 251235, Magé. Identifique, dessa via, chegada a Bonf para 4.000 pés, altímetro no 016. Em Bonf, o senhor vai voar o Serra Vito 368 devido à área restrita de Aratu, o TAN 3304. Chego é o RNAV para pista no 0. DS está indisponível. Salvador, Mike, que você não vende? Conclui o reboque aqui no dia 17. Obrigado, bom trabalho. Gente, bom dia. O 2783 vai ter condições de cumprir as restrições verticais? 2783, afirmou. 246. Ah, quantas milhas de Salvador, você poderia informar? A localidade está 68 milhas de Salvador. Estado direto destino, reporte para descida, o Quilo Serra Lima. Direto destino, reporte para descida, o Quilo Serra Lima. Tem informação de mar de pouso? Gente, bravo, bravo Papadel, mantém uma centena, aguarde de transferência. Pulo 092, voo Serra Vito, 366, desça para 2500 pés, 10 no meio, ajuste. 2500, 66, 10 no meio, 92. Iniciado e avistando 2199. 2199, autorizado para a nave, torre no 8, decimal 95. Completando com a torre 1895, obrigado, 2199. 092, estava efetuando adesivos? Não, estava fazendo S-nave. 369 era a nossa intenção para depois levar o 366, conforme a carta. Estado, cheque do vento pouso, vento 020 graus com 2, 02, nosso pouso autorizado. Tem pouso autorizado, no 0, pré para lá, 219 graus. Chinelia 3 no 2, após etapa, e voe o Serra Vito 366 e desça para 2500 pés. Altímetro no 0. Volumia, índice de redução 210, né? 2109. Início de redução em a 302, após etapa, eu vou 366, 10 para 2 em pé. Autorização de tráfego Salvador, muito bom dia, azul 2796. Salve linha, pra junta sua 170 do Gol. 1970, sente da Gol. Informação Gol. Dia azul 9270, acione identificação, chegada Mari, está autorizada até o nível 110 inicialmente, nível 1-0. 1-0, chegada Mari, 9270. 092, autorizado final de nave, torre agora 1895. 18 com 95, beleza. Era a primeira coisa à esquerda, saída Conte, 60 Golf 677. 120, decimal 8, é o controle do transponder acionado 0277. Se possível, efetua a saída Conte no Alfa, se autorizado. Vai coordenar com o controle agora, com o Alfa, Bruno modificado 07, desça em condições visuais, reporte visual com a localidade ou passando 3.500 pés, quilo termina. 21199, sala 08, direita via Foxtrot, chame o solo Salvador, frequência 1219. 219, Foxtrot, gol 2199. 1092, baixar travado, pistão 0, pouso autorizado, vento norte 360 graus com 2 nós. Opa, então está autorizado na 10, gol 1092. Bom dia, voo 2199, visão no cisco. 2199, segue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, voo 2192. 3-1-2, autorizado para a nave, torre 1895. Torre, obrigado. Torre, chegada 3-1-2, final 1-0. Nível 050, 1-0 no BIOG. Romeu Bravo, Papa Delta, Salvador. 55 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado. Mantenha o nível 100 na prova de coral e chame Léo na frequência 120 decimal 1, bom dia. No solo 10, libere a direita via Foxtrot, chame solo 2199. Dois, pistão 0, pouso autorizado, vento 020, 20 graus, 303, nossa, pouso autorizado. Vento, pouso autorizado, 6302. Azul 2783, chama o centro Recife, frequência 128.8, alterne 1260, bom dia. A frequência Recife agora 1288, alterne 1260, 2783. Quilo Serra Lima, Quilo Serra Lima, sem tráfego reportado no setor, frequência livre para ordenação. Chame no retorno, Quilo Serra Lima. Liberando via Foxtrot, chame solo 21 nesse lado. 29, obrigado. Afirma, está autorizada a RINAVE, aguarde a proa do Serra Vida 366, então 3304. Ok, está voando 366. Estrela 92. Estrela 92, segue via Juliette, botão 5. Juliette, Estrela 92. E aqui é o meu Lima, mantenha 5618, 500 pés na escuta do controle. Vamos ter uns helicópteros da Polícia Militar da Bahia, o Guardião, fazendo sobrevoo também nessa região, ok? Vai coordenar as possibilidades de sobrevoo com o Guardião, gente, com o Lima, confirmando 3304. Tá, 3304, voo Serra Vito 366, ponto final Renave, 10, no meu ajuste. Tati 2500 na proa do 366. Azul 9270, azul 9270, após ITAP vai voar o Serra Vito 366, descer para 25-0010-106, no ajuste, reportar final R9, azul 9270. Trabalha pelo visual R9, azul 9270, liberado, desligado. Até o Serra Vito 366. Estabilizado, 3304. 304, Torre 1 no 8.95, bom posto. 2.95, bom dia. Controle, bom dia, 73259, informação bom. Descendo para o nível 190. 3859, aciona identificação, dessa via, chegada bom, 74.000 pés, ajuste 190, 1.6. Na posição Golf, vai voar o serviço.